Bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja com todos, esta manhã tão abençoada aqui no Nabem, na unidade 2. Tem alguém que está vindo pela primeira vez a esta reunião? Todos já conhecem então, né? Então vamos fazer a nossa prece, elevando nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, Senhor da vida, a inteligência suprema, o Pai amoroso, que a todos protege, ama e cuida. Senhor, que possamos nesta manhã, inspirados pelos nossos amigos espirituais que aqui se encontram presentes, possamos todos estar envolvidos nessas ideias superiores que nos conduzem até vós. Pai de amor infinito, que possamos aqui, reunidos na paz, no amor, compreendermos um pouco mais as tuas leis, Senhor. E de alguma forma possamos produzir alguma mudança em nós. Que a vossa misericórdia, o vosso amor, possa se estender a todos os nossos irmãos em humanidade, a todos os seres que habitam este planeta maravilhoso. Nossa gratidão, Pai, pela bênção da vida, pelo conhecimento espiritual superior que nos ilumina e esclarece. Que assim seja, graças te damos, Senhor. Hoje, alguém se lembrou de agradecer o sol maravilhoso que está lá fora? Pois é. Independente dessas nuvens que cobrem a cidade, que impede a gente de perceber um pouco mais da grandeza dessa estrela, ele está lá no firmamento. Está lá iluminando essa partezinha do planeta. E essa situação, às vezes a gente acaba nem pensando que apesar das coisas parecerem não tão boas como nós gostaríamos, aquilo que é o essencial está acontecendo. Aquilo que é fundamental para as nossas vidas está acontecendo. Independente dessas nuvens, são extremamente necessárias para o equilíbrio do planeta, para a reposição das águas, nos rios, nos mananciais, nos lençóis subterrâneos, nas rochas. O sol, ele continua mantendo e garantindo a vida. E assim, milhares de seres estão na natureza, trabalhando, produzindo um gás vital para todos nós, que é o oxigênio. Muitos pensam que são as florestas, as grandes produtoras de oxigênio, elas têm uma parcela nesse processo, mas são seres microscópicos que estão nas superfícies dos oceanos, as algas unicelulares, que são as grandes produtoras de oxigênio. São seres que estão ainda ali nos estágios, vamos dizer assim, iniciais da evolução. Estão ali cumprindo o seu grande papel no conjunto que é a natureza terrestre. E se nós fôssemos estender essa análise, nós teríamos muitos exemplos para dar. Dos seres microscópicos que vivem no solo, trabalhando por toda uma ciclagem de nutrientes que existe. Nós iríamos pensar nas próprias plantas, os vegetais superiores, garantindo os equilíbrios nos ambientes onde elas se encontram. Iríamos ver que os animais estão trabalhando, cada um dentro da sua possibilidade, contribuindo para o todo. E todo esse conjunto maravilhoso que nós chamamos de natureza está funcionando muito bem, apesar de todas as agressões que nós, seres humanos, causamos, intencionalmente ou não. E acreditem que até isso está previsto nos planos divinos para este planeta. De que o homem, assim como a criança é descuidada com os pertences da casa onde ela mora, e quebra, danifica, mas com o tempo ela aprende o valor de tudo aquilo e passa a cuidar, passa a zelar pela casa que ela habita. Assim nós, humanidade, apesar dos desequilíbrios que nós causamos no planeta, com as consequências desses desequilíbrios, vamos aprendendo a respeitar, amar, conservar. E isso tudo tem muito a ver com realidade espiritual. Porque afinal de contas, nós temos que garantir que essa morada celeste, o planeta Terra, esteja apto para as novas gerações que reencarnarão aqui. E se Deus quiser, seremos nós mesmos os espíritos que habitaremos essa humanidade futura. porque estamos numa grande escola de aprendizado, de evolução, estamos assimilando noções superiores de vida, estamos mudando comportamentos, estamos nos tornando cada vez mais conscientes das nossas responsabilidades e vamos, de alguma forma, ser merecedores desse mundo maravilhoso que está sendo plasmado nas mentes inteligentíssimas dos espíritos superiores que, juntamente com Jesus, conduzem a evolução planetária. Se pudéssemos entrar nesses sonhos maravilhosos que eles concebem para a Terra do amanhã, nós ficaríamos deslumbrados, porque a Terra será uma morada feliz, porque está nos planos divinos. E a própria história da humanidade denota isso. O homem vem, desde a pré-história até hoje, lutando, trabalhando e aprendendo as duras penas, a necessidade de renovação e transformação. E assim, aqueles que permanecerem neste planeta continuarão esse processo de aprendizagem. Alguns terão que naturalmente ser transferidos para outros mundos, irão renascer em outros orbes com o objetivo de levar lá o progresso. E um dia retornarão à Terra. Já ouviram falar de todas essas histórias, não é? De que nós estamos numa grande fase de transição planetária, que pode se estender ainda por muito tempo ou não, nós não sabemos exatamente esse tempo, mas o fato é que todas essas transformações estão acontecendo. E nenhum desses eventos assustadores que nós estamos presenciando no mundo estão marcando de uma forma tão assim dramática como nós pensamos. Porque esses problemas sempre existiram na realidade humana. Epidemias como essa agora do Covid-19 ou coronavírus já era conhecido da humanidade há muito tempo. Se buscarmos nos livros da história antiga como eram as epidemias da varíola, nós vamos ficar assustados, porque a mortalidade era altíssima. A da peste também. E por aí vai, inúmeras dessas doenças matavam uma grande parcela da humanidade. E os recém-nascidos, então? Taxa de mortalidade na antiguidade, ou até há pouco tempo atrás, até 50, 60 anos aqui no Brasil, taxa de mortalidade infantil era altíssima. E esses números regrediram, caíram, voltaram a aumentar um pouco devido a algumas questões, mas nós percebemos que há muitos avanços para a existência humana. Porque o homem, de alguma forma, mesmo imperfeito, e normalmente as pessoas passam uma imagem muito negativa da humanidade, e não é bem assim, afinal de contas, a humanidade é uma obra divina. E temos que reconhecer o valor dessa obra divina, que é uma obra inacabada ainda. A humanidade vem progredindo, sim. Apesar de todos esses problemas, todos esses conflitos. E eles ainda existem justamente porque eles fazem parte desse grande processo de transformação. Ainda precisamos dessas lutas, dessas dificuldades, para aprender alguma coisa. Para entender melhor como a vida deve ser. Por isso ainda existem os problemas, por isso ainda existem as dificuldades e as lutas. O que nos cabe na presente vida é valorizarmos todas as oportunidades que a vida nos oferece. Porque a vida está permeada, plena, de grandes auxílios para a nossa evolução. Falamos no início, há pouco, desses seres da natureza maravilhosos que trabalham pelo conjunto, para que todas as condições favoráveis à vida no planeta se mantenham. E nós recebemos ao longo da vida inúmeras possibilidades de evolução. O lar que nós recebemos, a família que nos acolheu, mesmo com todos os problemas que eles têm, representavam auxílio divino às nossas necessidades de compreensão, de amor. Mas Antenor, você não conheceu meu pai, como ele era uma criatura difícil. Ou você nem imagina como é a minha esposa. Todos começam a lembrar que na sua história de vida familiar sempre tem aqueles elementos muito perturbadores, muito conflitivos, mas até eles representavam uma oportunidade divina de nos afinarmos com essas pessoas, de conquistarmos eles pelo sentimento, pelo afeto. Porque nós sabemos que pela reencarnação, essa oportunidade bendita de voltarmos à vida material, nós reencontramos aqueles mesmos que no passado nós desvirtuamos. aqueles mesmos que, de alguma forma, nós conduzimos para uma ação perturbadora, e eles incorporaram aquilo como parte do seu ser, e hoje nos cabe, de alguma forma, reconduzi-los ao bem. Nem que seja apenas perdoando-os pelo mal que eles nos causam. E ainda que vamos nos proteger, vamos nos resguardar das influências nocivas que eles exercem, e precisamos buscar auxílio para isso. Quando percebemos que a história de alguém em nossas vidas foi muito perturbadora, nós temos que buscar um auxílio, sim, do terapeuta especializado, temos que buscar o auxílio espiritual, temos que buscar aquelas ideias renovadoras que nos ajudem a superar aquela influência, mas libertar o nosso coração de todas as mágoas em relação a eles. Porque também eles são recursos divinos da nossa evolução. Como se faz um diamante ter a forma que permite refletir a luz? É na lapidação, que é um processo de desgaste, que é um processo que envolve atrito, força, envolve lascar a pedra, envolve atritá-la com um material mais áspero, até que ela adquira aquela forma que vai refletir a luz. Assim é o espírito em evolução. Nós somos uma pedra muito bruta e que lá no cerne temos todo aquele potencial de nos tornarmos o espírito puro. Mas para chegar lá nesse miolinho que vai refletir toda a luz da grandeza da vida, nós temos que passar por esses processos de desgaste. É isso que representam as provas e as expiações, que também são recursos benditos. E Deus nos supre de inúmeros recursos nessa trajetória. Nós encontramos amigos que nos apoiam, outros familiares que nos amam. Encontramos as ideias renovadoras nos vários campos da cultura humana. E encontramos inúmeros recursos que vão sendo disponibilizados para que nós cresçamos. E cada um de nós vai aproveitando o que é possível, o que é capaz de lidar naquele momento da vida. Por isso tem momentos que a gente reflete no passado. Nossa, eu tive tantas oportunidades, eu não aproveitei bem. Às vezes é isso mesmo, às vezes a gente não aproveitou bem uma oportunidade que nos veio de aprendermos algo novo, de adquirirmos uma nova qualidade, de começarmos uma nova trajetória. Mas muitas vezes nós não estávamos despertos para aquela situação, porque não era realmente para nós aquele momento. Por isso que nem sempre lamentar das oportunidades perdidas será um bom caminho. Muitas vezes nós não tínhamos a maturidade para entender as oportunidades que recebemos da vida. Por isso que quando nós lamentamos os nossos erros passados, nós não podemos ser muito severos conosco. E muitos dizem, se eu soubesse hoje tudo que eu sei, eu não teria errado tanto. Mas será que você teria chegado ao aprendizado se não fossem as tentativas de acerto? Nós estamos falando dos erros intencionais, aqueles que cometemos conscientemente. Estamos falando daquelas escolhas não sábias que todos nós fazemos ao longo da vida. Elas foram as oportunidades de aprendizado que nós buscamos para aprender. Por isso que as experiências negativas, muitas vezes, refletindo depois na evolução do espírito, vamos reconhecer que, ao contrário, elas eram sim positivas. Porque é todo aquele material que nos serviu para a evolução, para o crescimento interior. E é assim que devemos perceber que a vida, ela está repleta de oportunidades. Ela está repleta de condições favoráveis a nós. Em todos os planos. No plano material, no plano espiritual, no plano das ideias. Tudo nos é fornecido, só que nós só assimilamos aquilo que nos é possível a cada momento da nossa trajetória. A cada momento da evolução nós vamos adquirindo um aprendizado próprio. Por isso que ao invés de lutarmos com a vida que nós temos hoje, de acharmos que temos que fugir de compromissos, de responsabilidades, de achar que a gente tem que buscar algo muito melhor todas as vezes, vamos antes primeiro pensar. Será que eu já não estou vivendo a vida ideal, melhor para mim, nesse momento? Será que as condições ideais já não estão aqui reunidas? Muitos espíritos, ao desencarnarem, ao refletirem sobre as suas provas e expiações da vida que deixam aqui na Terra, constatam que aqui estavam as melhores oportunidades. O parente difícil ou o familiar enigma, as lutas da vida material, os impedimentos, tudo aquilo era o quê? Oportunidade de fazer aflorar em nós as habilidades, as capacidades que nós todos temos. Porque percebam que nós só damos o melhor de nós nos momentos desafiadores. Quando a vida muitas vezes é favorável, muito confortável, que tudo corre perfeitamente, e esses períodos vêm para que a gente possa se renovar, se refazer, descansar, normalmente aqueles espíritos mais inexperientes tendem a dispersar essa oportunidade e às vezes até se comprometer com situações complicadas para a sua existência. Perdem ali a oportunidade, por exemplo, de desenvolver o seu potencial através do estudo, através de algo nobre que o ser humano possa se dedicar. A pessoa ela acaba desperdiçando aquele tempo de trégua que as provas e expiações dão a ela. Então isso nos mostra que nós precisamos sempre desse movimento, dessa ação, desse trabalho que as provas e expiações nos obrigam. Se nós pudermos identificar algo de bom nas nossas qualidades, elas foram forjadas no fogo das lutas e das expiações que enfrentamos. Então até essas oportunidades são benditas. E disso nós devemos sempre dar graças a Deus por todos os bens incríveis que a vida nos oferece. E entender que o nosso melhor esforço em compreender a vida e entender as situações que nós vivenciamos, esse melhor esforço sempre representará para nós oportunidade de crescimento, de evolução, representará para nós oportunidade de transformação, de evolução. Por isso que a cada momento de nossas vidas nós temos que pensar, eu estou fazendo o meu melhor, não pelas outras pessoas, não para que elas me reconheçam, não porque essas outras pessoas vão perceber que eu sou melhor do que outros, não porque essas pessoas vão devotar algo a mim, mas eu estou fazendo o melhor da vida por mim mesmo. Eu estou realmente aproveitando essa experiência, que eu sei que se eu fugir, em algum momento a vida na sua grande engrenagem fará reconduzir as mesmas situações que eu não venci de volta para mim. Será que eu estou aproveitando realmente esses obstáculos como degraus de elevação espiritual? É isso que nós devemos pensar e reconhecer que o melhor para nós já foi destinado. O pensamento de gratidão à vida como ela é hoje é um dos caminhos de libertação dessas mesmas dificuldades. Porque enquanto a gente amaldiçoa, xinga, reclama e fala que está tudo errado, a gente só percebe o caos que essas situações aparentam. Quando a gente percebe que a lógica divina tudo se encadeia de forma sempre sábia e que cabe a nós buscarmos a melhor forma de agir nesse contexto que Deus nos permite viver, nós começamos a nos libertar dessas dificuldades e desses problemas. Nós começamos a transpô-los, porque a gente já não luta mais contra. Mas a gente aproveita como oportunidade de crescimento e de transformação. Por isso que a mudança de atitude de analisarmos a nossa vida é algo fundamental. Parar de julgar a culpa no outro, em situações passadas, em pessoas que possam ter feito algo contra nós utilizando-se de magias. Parar de atribuir as nossas imperfeições ao outro que nos provoca. E passarmos a reconhecer que o nosso destino tem uma direção certa, segura e que está em nossas mãos. Isso é algo fundamental. Isso é algo essencial para que a gente possa conduzir a vida de uma forma mais sábia. Reconhecendo em cada lance dessa vida as oportunidades de crescimento que ela nos oferece. E a doutrina espírita é extraordinária em nos esclarecer sobre isso. Ela nos mostra que aquilo que é dificuldade, na verdade, é oportunidade de crescimento. E sob esse ponto de vista se torna um bem. E nos faz sermos gratos à vida, sabendo que a nossa vida é regida por leis sábias, justas, por leis misericordiosas, que apesar de nos cobrar de uma certa forma um pouco mais de esforço, nos dá a força para a gente conseguir esse desenvolvimento. E esse auxílio, ele decorre sempre, então, da nossa atitude, do nosso posicionamento, do nosso esforço e da nossa realização pessoal. Deus nos supre do essencial, mas há uma parte que cabe exclusivamente a nós na conquista da felicidade. Há uma parte que é exclusiva do espírito em evolução. Assim como um pai amoroso não dá tudo ao filho, porque espera que ele desenvolva o seu potencial, para que ele cresça e se torne autônomo, independente, e possa ser um indivíduo realizador na vida, Deus também não nos dá tudo assim. O essencial está à disposição, mas nos cabe buscar aquilo que nos cabe a cada momento da vida. Daí a necessidade de estarmos alertas para a responsabilidade que temos que ter com a nossa evolução espiritual, com o nosso crescimento interior, com a nossa atitude de transformação e de renovação permanente. Nós somos ao mesmo tempo a criação e o Criador. Por isso que os Espíritos se referiram ao homem como co-criador na obra divina. Nesse plano que nos encontramos atual da evolução, nós somos também co-criadores de nós mesmos. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Daí buscarmos a meditação, a reflexão, a sabedoria, todas as vezes que nós temos que tomar decisões importantes na vida. E treinarmos a nossa mente a se conectar com o Criador através da prece, para que entendamos as melhores escolhas que possamos fazer. Não tendo escolhas por vaidade, por ambição, não tendo escolhas porque queremos nos sentir superiores às outras pessoas, não fazendo escolhas porque queremos o amor do outro através daquilo que é exterior, mas fazendo escolhas pensando sempre: isso me ajuda a evoluir? Isso me torna um ser humano melhor? Essa escolha que eu vou fazer, ela beneficia mais pessoas ou é apenas a mim mesmo? Há prejuízo ao outro? Essas reflexões são importantes nesses momentos que tomamos as decisões. Porque a todos nós sempre será dada a responsabilidade, as consequências daquilo que estamos vivendo. Nós podemos atribuir, como fizemos no passado, a uma suposta entidade antagônica de Deus. Podemos atribuir as causas do mal a outros que possam ter desencadeado alguma força. Podemos atribuir ao outro sempre a responsabilidade dos nossos atos. Mas isso sempre é um subterfúgio para nós, de não encararmos de frente aquilo que nos cabe realizar por nós. Deus nos supre infinitamente de recursos para que possamos crescer para o bem. É inesgotável a fonte de possibilidades, porém o aproveitamento delas é sempre nosso. E sempre nos caberá, com sabedoria, usar esses recursos. Que Jesus então nos abençoe a todos, nos ilumine nesta manhã. Nós vamos fazer a prece agora para encerrar, porque acho que já tem que ir encaminhando para o passe. E depois a gente comenta mais algumas ideias com quem for ficando. Então, a nossa gratidão, Deus, pela reunião desta manhã, pelos benefícios que recebemos aqui desses espíritos amigos, amorosos, benfeitores que nos envolvem e nos amparam, que nos ajudam em nossa caminhada. Que possamos, Senhor, nesta manhã, termos algo em nós desperto para esta nova vida que nos cabe buscar. Que de alguma forma, Senhor, possamos levar essas vibrações amorosas, esse carinho imenso que recebemos dos espíritos benfeitores aqui, possamos levar essa recordação nos dias que vamos ter pela frente, e que nos sirva de alento, de ânimo, de incentivo, para que cumpramos a nossa jornada com alegria e amor. Que assim seja, Senhor. Graças te damos. Vai começar a chamar? Daqui um pouquinho? Então dá para a gente falar um pouco mais sobre a passagem que nos inspirou hoje, essa reflexão baseada num livro do Espírito Emmanuel, o livro Palavras de Vida Eterna. Emmanuel fez uma reflexão sobre um trecho do Evangelho de João. Como todos devem saber, João era um discípulo muito especial de Jesus. Foi uma das pessoas que melhor entendeu os ensinamentos do Mestre. E ele então traz uma narrativa muito interessante no capítulo 3 do Evangelho, que eu recomendo que leiam depois. Hoje em dia nós temos tanto acesso ao conhecimento, no celular você acessa o Evangelho de João. Pega lá no capítulo 3. Lá, João conta a história de João Batista e os seus discípulos. Todos já devem ter ouvido que João Batista é o espírito do profeta Elias reencarnado. Porque havia uma profecia desde o tempo de Oséias, uns 200 anos antes de Jesus, dizendo que antes da vinda do Salvador, do Cristo, viria novamente o profeta Elias. Mas Elias tinha morrido há muito tempo antes de Jesus, como ele viria? E aí os discípulos perguntaram para Jesus: Mestre, por que dizem os estudiosos que antes da sua vinda tinha que vir Elias? E aí Jesus falou: Elias veio e fizeram com ele tudo o que quiseram. E o Evangelho tem lá a conclusão. E todos entenderam que era de João Batista que Jesus falava. E João Batista, ele veio com uma missão especial, que era reconduzir pessoas à verdadeira noção de Deus. Porque ele, como Elias, tinha tido lá o seu valor junto ao povo judeu, mas tinha cometido alguns atos bárbaros, incentivando aquelas disputas religiosas entre judeus e filisteus. Ele desencadeou um assassinato em massa. E ele trouxe aquilo como uma grande consequência para a sua vida, que ele foi vencendo. Mas ele, agora vamos começar a chamar então. Já pode descer, porque já até fizemos a prece, já. Ó, quem não vai ouvir a continuidade do que a gente está comentando agora, eu vou colocar depois no site antenormorais.com.br a primeira parte e esses comentários em áudio. Quem quiser depois, pode ir lá continuar ouvindo, tá bom? Então, e aí então, Elias, o que que ele acabou acontecendo? Ele reencarna como João Batista, começa a reconduzir aqueles mesmos que no passado ele tinha ensinado uma noção equivocada sobre Deus, de que Deus você defende com a violência, a ideia de Deus, ele começou a reconduzi-los a uma ideia pacifista. Ele começou a reconduzi-lo de uma forma que as pessoas não mais usassem da violência para conquistar o coração do outro a ideia de Deus. Mas Elias, ele sabia que ele vinha então preparar terreno para o grande esperado, o Messias do povo judeu, que era alguém muito maior do que esse Messias que os judeus imaginavam, que era um guerreiro, um líder religioso ou militar, que levaria os judeus a se sobreporem aos outros povos. Eles sabiam da vinda de Jesus, mas interpretavam de uma maneira equivocada, achando que o Messias seria alguém guerreiro, e não era. Então ele, João Batista, ele vem com a missão de reconduzir novamente aqueles que se fizeram discípulos dele em vida passada como Elias, mas agora como João Batista, reconduzir esses mesmos espíritos reencarnados a uma nova orientação, que era de Jesus. E os discípulos de Elias, de João Batista, mesmo tendo ali ouvido de João Batista que Jesus era o grande esperado e não ele, João Batista, eles ainda ficavam em dúvida. Eles ainda não estavam entendendo bem se Jesus realmente era o Cristo ou o Messias. E aí Elias confirma: realmente, ele é o esperado. É importante que eu diminua de importância e ele cresça. Então, João Batista dá o testemunho ali para os seus discípulos de que Jesus era realmente o grande esperado. Ele deveria ser seguido a partir daquele momento. Isso é o que está narrado lá no Evangelho de Mateus, por volta lá do capítulo 3. Um pouco mais adiante dessa narrativa, é que vem um texto muito significativo que inspirou essa mensagem de Emmanuel que nós comentamos hoje. Nesse texto, então, nós não sabemos exatamente se é a fala de João Batista ou se é algum discurso curto de Jesus que foi inserido no Evangelho de João. Todo mundo sabe que nós não temos uma narrativa integral de tudo o que foi falado e tudo o que aconteceu. Porque esses evangelhos foram escritos tempos depois, foram reescritos, transcritos. Houve uma época que excluíram e queimaram pergaminhos e papiros que não interessava a doutrina dominante da época. Todas essas coisas. Mas o evangelho ele é tão fabuloso que ele subsiste a todas essas tentativas de manipulação que se fizeram aí ao longo das histórias da humanidade. Então, sobreviveu essa parte importante que Emmanuel comentou, que é assim: porque aquele que Deus enviou, Jesus, então, fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida, ou seja, com limitação. Nesse trecho está dizendo que Jesus, quando falava do reino de Deus, ele estava falando com todo o conhecimento sobre esse reino. Porque Deus dava a ele toda a possibilidade de falar sobre aquilo. E não com o espírito de limitação, ou seja, não era uma informação incompleta, imparcial do reino que Jesus vinha falar. Ele falava integralmente porque ele estava, vamos dizer assim, entre aspas, inspirado por Deus. Ele estava numa harmonia perfeita com a lei divina. Então, o que Jesus falava, dentro dos limites da linguagem da época, dentro dos limites culturais daqueles homens, era tudo o que eles poderiam receber sobre essa compreensão dessa vida maior que está além do mundo material aqui. E que nós vamos, pouco a pouco, ao longo da evolução, nos apropriando. Por isso que o Evangelho de Jesus, a cada época da nossa evolução espiritual, da nossa evolução intelectual, a cada época nós vamos dando mais profundo significado. Por isso que as suas palavras são eternas, no sentido de que o homem, à medida que ele evolui e ele sabe se libertar de todas aquelas criações teológicas, de todos aqueles pensamentos humanos que tentaram interpretar numa época o pensamento de Jesus de uma forma limitante, quando a gente se liberta disso, a gente começa a entrar em profundidade nesse conhecimento. A própria ideia da reencarnação é essa. É textual no Evangelho dizer que João Batista é Elias reencarnado. Está muito claro isso. Mas a maioria dos cristãos rejeita a ideia da reencarnação. Por quê? Ficam presos ao pensamento, à interpretação teológica de uma época. Harmonização de 1 a 15. Tchau, tchau. Por isso que à medida que novos conhecimentos para a humanidade foram surgindo, novas interpretações necessariamente foram sendo colocadas. Por isso que nós, no Espiritismo, aceitamos a reencarnação como um ponto essencial da vida, colocada no próprio Evangelho por Jesus. Quando ele confirma que João Batista é Elias, que vivera, acho que uns 700 anos antes de João Batista. Isso nos mostra, então, que nós precisamos estar sempre buscando compreender cada vez mais as lições espirituais que nós recebemos. E mesmo o ensinamento dos Espíritos, né? Nós, à medida que vamos evoluindo e o conhecimento do homem vai se melhorando, vai se aprimorando, nós vamos ter novas condições de entender. E isso é um exercício que devemos fazer permanentemente, de buscar sempre estar retornando às fontes para uma releitura, uma reanálise. Ah, Antenor, eu li o Livro dos Espíritos lá na juventude. Você precisa ler ele de novo hoje, mesmo que você tenha lido ele a vida toda. Porque ali é um manancial que sempre se renova à medida que nós vamos reinterpretando, reentendendo as coisas. Ah, agora eu entendo melhor isso. E a nossa experiência nos mostra isso. Que o Evangelho, que tantas vezes a gente supostamente abre ao acaso e encontra lá aquela lição, entre aspas, batida, se você ler atentamente, há algo novo para você extrair daquilo, para aquele momento de vida que você tem, para aquela experiência que você está vivendo nessa fase da vida. Por isso que se nós quisermos ampliar a nossa possibilidade de ação no bem, se a gente quiser crescer mais, se a gente quiser evoluir mais, se a gente quiser manter o curso da nossa evolução espiritual, precisamos nos iluminar permanentemente com a luz do conhecimento espiritual. Precisamos nos nutrir periodicamente das ideias, das informações, de conhecimentos. A mente humana precisa desenvolver-se e trabalhar com conhecimento. Qual conhecimento? Qualquer? Não. Porque nem tudo no mundo é conhecimento realmente válido. Muitas coisas são pura ilusão terrena, passageira. Mas é esse conhecimento, seja do campo espírita, seja do campo científico, o verdadeiro, não as manipulações que às vezes tentam fazer. A verdadeira essência das grandes tradições religiosas, não tudo aquilo que as pessoas criaram em torno delas, mas aquele ensinamento mais profundo. Nós vamos perceber que tudo tem uma conexão extraordinária. Porque todas essas formas de saber provêm de uma fonte maior. Vão com Deus. Bom domingo. Bom domingo. Vai com Deus, viu? Obrigado. Obrigado, querido. Então devemos estar sempre nesse engajamento, nessa busca e nesse trabalho permanente de buscarmos o conhecimento espiritual. Conseguimos concluir a nossa ideia principal para essa manhã. Vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Algum comentário? Pode falar. Uma vez eu viajei com um avião com um padre, né? Que ia parar na Itália, mas eu tinha que fazer um trabalho com os índios aqui. Sim. E aí, comentando os religiões, data, aí ele falou assim: uma coisa que eu nunca entendi foi reencarnação. Sim. Né? Aí ele pediu que eu falasse o que, que é que aconteceu. Ele era assim, não tinha estudado o espiritismo, né? Aí ele falou assim: não, porque para mim é uma coisa um pouco sem sentido. É, é porque ele estava vendo a reencarnação como ressurreição. Se, ressurreição, né? Como que uma pessoa pode voltar no mesmo corpo? Porque não é no mesmo corpo, né? Sim. Aí no final ele falou assim: você sabe que faz algum sentido? É. Muitas vezes você vê a pessoa, dependendo do meio que ela se forma, ela fica limitada àquelas ideias, né? E ela fica limitada pela questão corporativista, porque imagina se ele, no uso da liberdade dele, ele como padre, desejasse externar que ele é mais favorável a essa ideia, que não é aceita na doutrina oficial da Igreja Católica, né? Então, veja, ele muitas vezes pode até se fechar com essa ideia para si mesmo e nem comunicar aos outros que para ele faz mais sentido. Percebam que muitas vezes a gente fica fechado naquele horizonte cultural que a gente buscou, né? E para muitas pessoas isso acontece em muitos aspectos da vida. Não só em aceitar a reencarnação, mas em aceitar várias situações da vida e entender a vida como ela funciona. Nós mesmos estabelecemos os nossos limites na vida. Nós criamos, muitas vezes, ideias que são limitadoras do nosso crescimento espiritual. Como manter uma convicção, não porque a gente entende e compreende as divergentes, mas porque ela nos foi cômoda numa época, porque ela nos trouxe conforto, segurança. E aí a pessoa não tem coragem, muitas vezes, de abandonar aquele núcleo de ideias que para ela foi tão importante, porque ela teme perder aquela segurança. E nós carregamos isso do passado de muitas vidas. Pois não. Carregamos essas limitações que nos autoimpomos de muitas vidas. A senhora ia comentar uma coisa? Falando lembrei do Papa Francisco, né? Sim. Eu estava no Hospital Médico, falando do Hospital Médico, e algum dia saiu no comentário dele, dizendo o seguinte, ele disse, nossa, Deus é tão bom, infinitamente bom, e isso agora eu não entendo como que Deus dessa, né, dessa coisa tão bonita, como é que ele pode deixar uma criança morrer assim de fome, de frio? Sim. E tudo, né? Aí nós começamos a conversar e eu falei assim, olha, eu, o modo que eu estou vendo é porque ele não aceita a reencarnação. Sim. Ele vê que ele é bom, que ele tem muito estudo, mas ele não, ele tem aquelas ideias dele. E eu falei, só pode ser isso, porque Esse questionamento, por que um Deus tão bom permite coisas difíceis, era da médica ou do Papa? Ela estava expressando essa dúvida do Papa. Ele escrevia cartas para as crianças. Sim. E a criança respondia. Ah, tá. No período aí que estava fazendo isso. Sim. Então, aí ele fez esse comentário da criança, porque a criança comentou qualquer coisa sobre isso. Sim. É. Bom, tão maravilhoso. E deixa. Então eu vejo porque porque ele não entende, talvez. Sim. A reencarnação ela fez parte da crença de algumas comunidades cristãs. Mas infelizmente os bispos de Roma não gostavam dessa ideia. Porque era o interesse deles. E durante aquelas escolhas que começaram a fazer do que faria parte da doutrina, excluir a reencarnação. E aí isso, pela história, acabou ficando para os cristãos. Que a paz de Jesus esteja com todos, então.